Penitência. Trecho do livro de H.A. Ironside, A Obra de Cristo. Lembro-me de haver lido há muitos anos atrás a história de um homem que viveu na Alemanha durante a Idade Média e que tinha passado uma vida perversa e negligente. Ele pertencia a uma família nobre e tinha muito dinheiro, mas havia gasto seus bens com coisas extravagantes e de modo ímpio, até que finalmente foi reduzido à pobreza. E ao relembrar-se de sua vida, enchia-se de remorso. Percebia que não somente havia pecado contra si mesmo e contra sua família, mas também que havia pecado contra Deus, e ansiava poder fazer algo que servisse de uma espécie de expiação pelos seus pecados. Ouviu falar em certo mosteiro onde era observada uma rotina extremamente restrita. Exigia-se silêncio absoluto da parte dos monges daquele mosteiro, e só um deles tinha permissão de falar às pessoas de fora, que porventura chegassem aos portões do mosteiro. Aqueles monges se entregavam a severas penitências. Jejuavam frequentemente, oravam em várias ocasiões durante o dia e durante a noite. Dormiam nas condições de maior desconforto e, de todas as maneiras possíveis, procuravam aplacar Deus por causa dos pecados que tinham cometido. E o homem de quem falamos julgou que, se entrasse naquele mosteiro e se entregasse a penitências como aquelas pelo resto de sua existência, seria capaz de expiar um pouquinho os seus pecados passados. Portanto, resolveu apresentar-se como candidato a monge daquele mosteiro. Era-lhe necessário fazer uma longa viagem até ali, mas julgou que seria melhor que fosse a pé do que lançar mão de algum meio de transporte, pensando que aquilo seria uma penitência por si mesmo. Finalmente, de pés inchados e exausto, chegou certa noite no portão do mosteiro, bateu e esperou. Ouviu os débeis passos de um homem idoso que se aproximava do portão. O velho monge abriu a portinhola, espiou para fora e perguntou o que desejava o visitante. E replicou ele: "Vim fazer tudo quanto for possível para penitenciar-me dos meus pecados, a fim de aplacar Deus e obter perdão. Gostaria de ingressar neste mosteiro e gostaria que me dissesse o que posso fazer a fim de eliminar meus pecados e pagar por eles." O idoso monge olhou para ele e disse: "Meu filho, nada resta para você fazer." "Meu caso é tão assim irremediável?" replicou o homem. "Terei pecado tanto que não haverá misericórdia para mim? Estou disposto a fazer qualquer espécie de penitência que o abade do mosteiro me mande fazer. Estou pronto para sofrer de qualquer modo, para fazer expiação por meus pecados e preparar-me para o céu." Novamente o monge respondeu: "Mas, meu filho, nada lhe resta para fazer." E o homem se repreendeu amargamente por haver esperado por tanto tempo, até que agora tudo era absolutamente inútil. E o monge olhou novamente para ele e disse: "Meu filho, há muitos anos passados, quando eu ainda era jovem, cheguei a este mosteiro motivado pelos mesmos sentimentos que os seus. Eu lutava, labutava e suportava toda espécie de penitências, e isso durante anos, mas não encontrava paz. Não me sentia haver sido perdoado. Meu coração me repreendia, minha consciência me condenava. Mas um dia descobri aqui mesmo, no mosteiro, uma cópia da palavra de Deus. Era em latim, mas afortunadamente pude lê-la, e ao ler este livro bendito, a mensagem de Deus ao homem perdido se tornou conhecida de mim. E aprendi que tudo havia sido feito para apresentar satisfação pelo pecado, por Cristo, no Calvário. Quando Jesus disse: 'Está consumado,' deu a entender que nada restava para o pobre pecador perdido fazer. Portanto, descansei na obra terminada de Cristo. Muitos anos se passaram desde aquele dia. Eu teria saído do mosteiro e teria ido para algum outro lugar, se tivesse lar na terra. Mas todos os membros da minha família haviam morrido, pelo que permaneci aqui para ajudar a servir meus irmãos e, quando há oportunidade, procuro chamar a atenção dos outros à bendita palavra de Deus." Quando o monge acabou de ministrar o precioso evangelho da graça de Deus àquela pobre alma, ele finalmente exclamou: "Estou percebendo. Cristo fez tudo, nada me resta fazer."